mais nova, hoje eu me cobro mais. As coisas são muito caras pra mim, cada linha já me custa o dobro do que custava em quatro escadas. Foram tantas dólares de cinco, essa daqui eu fiz de cara. Eu vejo os prédios dessa cidade, eu sinto falta de Belo Horizonte. Eu me encontro exatamente onde eu devia estar. Do alto eu observo pra escrever só mais alguns versos. Essa daqui não custou nada também, com a fome de engolir o mundo, pensando em voltar pra casa, fazendo bem pro paladar de quem procura coisa nova. Elas pedem na DM pra eu não parar nunca. Eles me chamam pra dizer que eu sou linda e talentosa. Só vontade não paga minhas contas. Conto nos dedos que ficaram, eu cortei laços sem dó nenhuma. Eu desfiz os nós que tinha na garganta, cantando o que é real e faz sentido pra mim. Nem sempre eu vou conseguir te agradar, né mesmo? Cantando o que é real e faz sentido pra mim. Nem sempre eu tô me agradando também. Cantando o que é real e que faz sentido pra mim. E que faz sentido pra mim. Foda-se. A partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de estrelista? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou um amador e faço questão de continuar sendo amador. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro em relação ao eu. A questão de não ser.